uma casa, lá artista, uma casa diferente, com um conceito diferente do outro, lá em cima. Aqui vai ser mais uma coisa mais rápida, porque a gente sempre anda com um problema do horário, não há tempo para comer, então aqui é um conceito de poderem comer rápido e bem. Pizzas, piadinas, baguetes, um conceito rápido, tapas, que a pessoa pode chegar aqui, toma uma cerveja, uma imperial e uma tapita, duas tapas. E...